Capítulo 6: Sobrevive com o amor. O amor é a resposta. É possível valorizar a teologia, odiar o pecado e lutar pela unidade? Se é, temos pouquíssimos exemplos disso. As pessoas que desejam a unidade muitas vezes apresentam uma atitude do tipo: será que a gente não pode se dar bem? Que minimiza a seriedade da boa teologia e o estilo de vida santificado. Considerando que Deus ordena todos os três, deve haver um modo de crescer em nossa teologia, santidade e unidade simultaneamente. Pode soar simplificado demais e piegas, mas o amor é a resposta. Nossas discórdias geralmente não são causadas por uma diferença na teologia, mas por uma falta de relacionamento. O problema não é a nossa diferença de opinião ou interpretação, é a superficialidade de nosso amor. Nosso amor, se é que podemos chamar assim, não nasce da rica teologia que nos lembra da realidade espiritual de que somos um corpo único. A maioria dos cristãos aceita essa verdade, mas nunca dedicamos tempo para meditar sobre ela e internalizá-la. Quando se sente um amor profundo, a discórdia é inconcebível. Não consigo imaginar uma situação em que seria mais fácil para mim abandonar a minha esposa do que me esforçar para resolver o problema. Amo-a demais. Afastar-me dela seria devastador. Na igreja, discordamos facilmente porque amamos superficialmente. Não quero entrar em muitos detalhes relevantes. Mas não consigo imaginar dizer a Lisa um dia que seria mais fácil se eu simplesmente levasse comigo três dos nossos filhos e começasse uma nova família. Em troca, ela poderia ficar com a casa, os quatro outros filhos e ir em frente com a sua parte da família. Sei que isso acontece o tempo todo quando o amor se enfraquece, e é disso que eu estou falando. Em nosso caso, depois de 27 anos de casamento, nosso amor só se aprofundou. A cada ano fica mais difícil para mim imaginar estar separado dela. A cada ano acredito que somos mais capazes de sobreviver juntos a conflitos ainda maiores. Nossas discussões se tornaram mais leves ao longo dos anos, porque ambos valorizamos estar juntos mais do que valorizamos estar com a razão. A quem estamos enganando? É fácil localizar o amor verdadeiro. Às vezes está nas expressões ou na linguagem corporal da pessoa. Às vezes, a obsessão se mostra pela constante afirmação ou sacrifício. É óbvio quando alguém ama profundamente a namorada, esposa ou filho. É também bastante evidente para aqueles ao redor quando esse amor não está lá e o relacionamento é meramente compulsório. O que desejo ressaltar é que não estamos enganando a ninguém com o nosso momento de saudação forçada na igreja ou com nossos sermões e cânticos sobre o amor cristão. Quando falta amor, chega a ser pior se ficamos falando sobre ele, porque isso não deveria ser necessário. Duvido que Jesus ficasse dizendo a todos ao redor o quanto amava os discípulos. Todos sabiam, era nítido. Em vez de aperfeiçoar o nosso discurso e sutilezas, precisamos implorar por uma mudança de atitude. Apesar de nossas palavras, nossa carência de amor verdadeiro é clara para o resto do mundo. Nosso orgulho teológico tem criado discórdias profundas. Os únicos que não conseguem ver são os que não querem ver. Nossa contrariedade com os pecados uns dos outros é igualmente óbvia. Podemos tentar disfarçá-la como dor e preocupação, mas o mundo percebe o que geralmente é: hipocrisia e ânsia em julgar. É muito diferente atualmente encontrar alguém fora da igreja que admire de verdade a igreja. O máximo que um não cristão nos concederá é: fico feliz que vocês tenham encontrado algo que funciona para vocês. Estamos a anos-luz do amor que mostra ao mundo que fomos ensinados por Jesus. O sonho. Imagine entrar em uma sala onde não houvesse ninguém pensando em si mesmo, inclusive você. Em humildade, todos consideram os outros mais importantes do que eles próprios. Não é um altruísmo superficial, forçado. É assim mesmo que eles são. Estão todos tão preenchidos pelo amor de Deus que não têm desejos. Não ficam apenas lhe dizendo frases motivadoras. Você percebe, no fundo, eles se sentem realmente assim. Amam você genuinamente e oram por você ao longo de toda a semana. Todos atravessam a sala, abençoando a todos que vêm. Deus deu a algum deles palavras específicas de encorajamento ou exortação para dizerem a você. Outros estão lendo as escrituras para você ou orando por você. Alguns talvez tragam presentes materiais que o Espírito Santo lhes recomendou que eles dessem, pois oraram por você durante a semana. É mais do que uma família. Todos tratam os outros como se fossem membros do mesmo corpo. Sofremos juntos, celebramos juntos. Não existe ninguém na sala que não daria a vida por você. Nenhuma família deixaria de lhe abrir as portas da casa se você estivesse em necessidade. Rico ou pobre, ninguém vê os bens que dispõe como pertencendo a eles mesmos. Todos são generosos. Não há fofocas, julgamento impiedoso ou brigas. Vivem como se fossem um só corpo. Deus está claramente em seu meio e milagres começam a ocorrer. O profundo amor faz com que Deus libere poder dos céus. Seus amigos são curados de enfermidades e aflições. Os não crentes encontram a Cristo pela primeira vez. Palavras de sabedoria são ditas e profecias são feitas. O maior milagre é a alegria e paz que todos sentem na presença de Deus. Você se deleita com a alegria de saber que isso não é apenas uma reunião. Isto é a vida. Esta é a sua tribo, família, igreja. Imagine saber que existem grupos como esse em todo o mundo. Você tem irmãos e irmãs, membros do corpo em todos os países. Pode frequentar qualquer desses grupos e experimentar a mesma unidade e sacrifício mútuo. Você tem uma família que se espalha por todo o globo. As pessoas mais felizes do planeta, completamente seguras em sua unidade com Deus, que o amam assim como você as ama. Todos os seus temores se transformam em segurança completa. Você sempre soube que Deus prometeu cuidar de você, mas agora vê o corpo de Deus lhe prometer o mesmo. Eu costumava me perguntar se isso podia acontecer neste mundo, mas agora tenho notado vislumbres disso. Antes que você fique decepcionado pelo fato de sua igreja não viver dessa forma, pergunte-se se você vive. O pesadelo. 2 anos atrás falei em um evento. Vou poupá-lo de todos os detalhes, mas o tempo que passei com esse grupo foi sem igual. Meu tempo com o Senhor foi especial enquanto estava em companhia desse grupo. O líder deles era diferente de todos os outros que eu já conhecera. Sua humildade era diferente, não era forçada. Ele não estava tentando parecer humilde, simplesmente era. Ele foi um exemplo para mim e ainda é até hoje. Ele me fazia pensar na cena em João 1,47. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Não parecia ter nenhuma ambição egoísta enquanto conduzia grandes grupos ao verdadeiro discipulado. Seu conhecimento da palavra era exemplar e o amor pelas pessoas era evidente. Em suma, ele me lembrava muito Jesus. Começamos a servir juntos em diversos eventos e Deus realizou coisas especiais por meio de nós todas as vezes em que estávamos juntos. Então veio o conflito. Um casal da minha equipe veio me procurar um dia e perguntou: Você sabia que a organização dele é fortemente igualitarista? Eles chegaram a escrever um livro sobre isso. Começamos a questionar se a nossa parceria poderia avançar. Se fôssemos treinar juntos líderes cristãos, como um de nós poderia ensinar que Deus quer que homens e mulheres sejam líderes na igreja, enquanto o outro ensina que o papel de líder é reservado aos homens? Ambos parecíamos ter pesquisado extensamente as escrituras, e nenhum de nós parecia ter propósitos egoístas. No entanto, vínhamos de diferentes interpretações dos mesmos textos bíblicos. Minha resposta imediata foi fazer o que a maioria de nós costuma fazer nessas situações: praticar o distanciamento social, admitir que ambos somos cristãos, separar-nos amigavelmente, reafirmar a amizade, mas manter distância a partir daquele momento. Isso tende a ser o modo mais fácil de manter a unidade cristã e evitar que o conflito se agrave. Havia, contudo, algo errado biblicamente em adotar esse caminho, e não me senti em paz a respeito disso por duas razões. Primeira, Jesus me manda amar meu irmão, assim como Cristo me ama. Jesus não me manteve a uma distância segura. Em vez disso, continua buscando um amor mais profundo. Segundo, não vejo essa discordância teológica como algo que justifique a separação. Talvez houvesse um motivo mais profundo para o meu desconforto com a ideia de me separar desse líder do que a falta de lógica bíblica para isso. Havia um amor verdadeiro entre nós, então não foi fácil esse rompimento. Víamos Deus realizar as coisas de um modo especial quando atuávamos juntos. Deus nos havia mostrado que éramos melhores quando servíamos juntos. Quanto mais conversávamos sobre os problemas, mais achávamos que mesmo aquela discordância poderia ser uma bênção do reino. Se descobríssemos como buscar a unidade, em vez de nos distanciarmos com nossa divergência, talvez Deus nos pudesse usar como exemplo. Poucos meses depois, nos encontramos em Myanmar. Cada um de nós levara membros de ministério para servir conjuntamente, com o objetivo de alcançar pessoas que jamais haviam ouvido falar de Jesus. Empenhamos-nos em buscar a unidade e começamos a experimentar o efeito bom e agradável da unidade descrito no Salmo 133. Um dos líderes deles indicou o versículo 3 que afirma: ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Não apenas conheceremos a alegria da unidade, como Deus abençoará esse tipo de relacionamento. E foi exatamente isso que experimentamos ao longo dos dias seguintes. Eu acreditava que milagres de cura eram possíveis e acreditara nos testemunhos de amigos que os haviam vivenciado. Apenas nunca os vira com meus próprios olhos até aquela viagem. Nunca vira Deus me usar como veículo para a cura. Eu estava presente quando crianças surdas ouviram pela primeira vez. Fui aquele que teve a honra de impor as mãos sobre pessoas e ver a dor ir embora e o inchaço desaparecer. Ainda mais importante, vi pessoas que nunca haviam ouvido falar de Jesus começarem a aceitá-lo. Sem exagero, aqueles foram os melhores dias de minha vida. Acredito que havia algo na busca da unidade entre diferenças teológicas, aliada à busca dos que nunca haviam sido alcançados pelo Evangelho, que resultou naquela bênção. Quando a teologia deve nos dividir? Alguns de vocês que estão lendo isso agora podem estar pensando que isso soa bom em teoria, mas o que acontece quando a interpretação de alguém parece estar em completa contradição com as Escrituras? Será que devo buscar a unidade a todo custo? A resposta a essa pergunta é não. A exatidão doutrinal em questões essenciais é vital. Paulo diz que qualquer um que pregue o evangelho diferente deve ser amaldiçoado. Gálatas 1, verso 8. Ele explica o evangelho em 1 Coríntios 15, dos versos 1 a 8. Desviar-se desse conteúdo ou distorcê-lo não deve ser tolerado. Assim como há um momento em que o pecado deve dividir, há também um momento em que falsos mestres devem ser removidos da igreja. Digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é o enganador e o anticristo. Tenha cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas, segundo João 1, versos 7 a 11. João está avisando os crentes de que existem enganadores que espalharão seus falsos ensinamentos. Aqui, ele cita a negação de que Jesus Cristo veio em corpo humano, em vez de ensinar o que o Jesus ensinou enquanto estava no mundo. Eles negam que ele alguma vez tenha estado em corpo humano. João é explícito ao dizer que precisamos nos afastar daqueles que não ensinam a verdade de Cristo. Devemos procurar professores que já demonstraram pelo ensino e pelo estilo de vida que habitam em Cristo e recusar-nos a receber aqueles que não obedecem aos seus ensinamentos. Tenho visto essa passagem ser usada por caçadores modernos de heresias para incentivar a remoção de qualquer um que não concorde com qualquer posição teológica que eles sustentem. Só gostaria de alertá-los de que João está falando aqui do caso extremo e específico de pessoas que negaram que Cristo tenha vindo em corpo humano. Não se aplica a toda a questão de teologia. Lembre-se do que Paulo disse aos Coríntios: pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. 1 Coríntios 2, verso 2. Será que isso significa que ele não se importava com nada mais, nem ensinava sobre nenhuma outra coisa? Claro que não. Mas os escritores do Novo Testamento tinham uma clara preocupação com as crenças fundamentais referentes a Jesus. Aqui estão alguns dos falsos ensinamentos sobre os quais o Novo Testamento alerta. Alegar "Eu sou o Cristo", Mateus 24, 5. Amaldiçoar Jesus, 1 Coríntios 12, 3. Julgar as pessoas pelo que comem ou pelas cerimônias que celebram. Exigir rigorosa disciplina física como um meio de atingir a retidão. Colossenses 2, dos versos 16 a 23. Envolver-se em discussões intermináveis sobre mitos e genealogias que só levam a especulações sem sentido. 1 Timóteo 1, verso 4. Proibir o casamento e o consumo de certos alimentos. 1 Timóteo 4, 3. Correr atrás de mitos. 2 Timóteo 4, 4. Negar que Jesus veio em corpo humano. 1 João 4, versos 1 a 3. Transformar a graça de Deus em imoralidade. Judas 1, verso 4. Estamos falando sobre verdades fundamentais do Evangelho aqui. Mas na linha da declaração de Paulo sobre esquecer-se de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, em vez de crenças sobre o final dos tempos, o uso correto dos dons espirituais, a reforma social, o modo correto de batizar ou a natureza precisa da ceia do Senhor. Novamente, não estou dizendo que as crenças sobre todos esses pontos não sejam importantes. Mas estou sugerindo que tomamos a categoria bíblica de falso mestre e começamos a aplicá-la a qualquer um que discorde de nós sobre praticamente qualquer coisa. Isso é blasfêmia. Não quer dizer que não devemos questionar as ações ou ensinamentos uns dos outros, mas que devemos fazê-lo com amor e humildade, buscando o arrependimento deles. Paulo criticou Pedro diretamente quando observou que Pedro e os outros não estavam seguindo a verdade das boas novas. O que é interessante porque, com o seu comportamento, Pedro estava estimulando a discórdia entre judeus e gentios no corpo. Esse questionamento amoroso é vital. Não podemos ser brandos quando se trata da verdade, mas precisamos buscar a verdade da mesma forma que Jesus e os apóstolos buscaram. Parceria sem compromisso. A unidade não requer que abandonemos as nossas convicções. Paulo diz aos Romanos que cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Romanos 14, verso 5. Ele prossegue explicando que cada um será julgado por Deus. Então, cada um deve cuidar de obedecer às Escrituras de acordo com o seu melhor entendimento delas. Nessa passagem, Paulo faz algumas afirmações que, à primeira vista, soam relativistas. Desafio a orar com plena fé de que o Espírito Santo está com você, meditar nesses versículos e ver o que Deus lhe revela. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Eu sei, e estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa, ele é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que a sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, a seu ver, é bom. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Romanos 14, versos 13 a 19. À primeira vista, Paulo soa bastante como as pessoas em nossa cultura que costumam dizer: "Fico feliz que isso funcione para você, mas tenho minha própria verdade." Afinal, Paulo está dizendo que duas pessoas podem comer o mesmo alimento, e ainda assim esse alimento pode ser correto para uma e errado para outra. No entanto, Paulo não está ensinando relativismo, está explicando que há uma verdade absoluta. Nenhum alimento é por si mesmo impuro. Ele mostra então que, para estar correto aos olhos de Deus, não basta saber a resposta correta. É possível estarmos tecnicamente corretos e ainda assim cometermos um pecado terrível. Deus não está apenas buscando a resposta certa, mas o amor e as prioridades certas. Vamos abordar essa passagem com reverência. Não podemos subestimá-la ou reagir de modo exagerado a ela. O temor de Deus subjacente em Paulo está entremeado a toda essa passagem. Ele acabara de lembrar aqueles cristãos que todos eles prestariam contas diante de Deus. Cada frase vem do Senhor, então vamos tratá-la como tal. Dedique algum tempo a analisar cada frase dessa passagem. Por ora, quero apenas indicar algumas frases que talvez você tenha lido por cima, mas nunca refletido a fundo sobre elas. Se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. Paulo está dizendo que se alguém não tem certeza sobre um princípio bíblico, podemos induzir essa pessoa ao pecado pressionando-a a fazer algo a respeito de que ela ainda não tem uma clara consciência diante de Deus. Se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento você não age com amor. Não passe adiante rápido demais. Há uma prioridade dada ao agir com amor que precisamos internalizar. Paulo está alertando de um perigo que pode se infiltrar rapidamente em nossa vida. Podemos ficar tão focados em nossos debates que perdemos de vista o amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Medite a respeito da frase: "Alguém por quem Cristo morreu." É muito saudável meditar sobre o amor de Cristo para com indivíduos específicos. Isso nos lembra dos sentimentos dele em relação a essas pessoas. Ele as amou bastante para morrer por elas. Internalizar essa verdade pode fazer com que superemos a irritação e a indiferença. O reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus se refere à justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O uso impróprio de nosso conhecimento pode, na verdade, afastar as pessoas de tudo isso e fazer com que elas se concentrem em questões de menor importância. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus. Não é uma questão de encontrar a resposta certa à pergunta sobre o que devemos comer. Se estamos servindo a Cristo em justiça, paz e alegria no Espírito Santo, então agradaremos a Deus. Que padrão de ortodoxia poderíamos acrescentar a isso que seria mais importante do que agradar a Deus? Tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. A meta é a harmonia e a edificação. Parece que frequentemente deixamos nossa meta desviar-se para a correção e a exclusão. Precisamos parar de supor que todos os que estão corretos diante de Deus parecerão, agirão e pensarão exatamente como nós. Deve haver liberdade entre pastores para vigiar seus rebanhos da maneira que consideram correta diante de Deus. Não estou dizendo que este será um caminho fácil, mas estou dizendo que ficaremos surpresos em como encontramos soluções quando o amor é o centro da conversa. Um corpo, um espírito. Em Efésios 4, Paulo escreve que todos devem viver de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Efésios 4, versos 1 a 3. Note que ele não diz que precisamos criar ou cultivar a unidade no Espírito, mas mantê-la. Ele prossegue escrevendo que há um só corpo e um só Espírito. No livro A Vida Normal na Igreja Cristã, o Otmani escreveu um capítulo sobre a base da união e da discórdia. Segundo ele, a base sobre a qual aceitamos ou rejeitamos alguém na família de Deus precisa ser se essa pessoa recebeu ou não o Espírito Santo. Nas palavras dele, como determinaremos quem são nossos irmãos e nossos colegas, membros da Igreja de Deus? Não será perguntado se eles sustentam as mesmas visões doutrinais que nós ou se tiveram as mesmas experiências espirituais. Também não será vendo se seus costumes, estilo de vida, interesses e preferências estão de acordo com os nossos. Apenas indagamos: o Espírito de Deus habita neles ou não? Não podemos insistir na unidade de opiniões, na unidade de experiência ou em qualquer outra unidade entre crentes, exceto a unidade do Espírito. Essa unidade pode existir e sempre deve existir entre os filhos de Deus. Todos os que têm essa unidade estão na igreja. No fim das contas, não temos como determinar a quem chamar de filho de Deus. Apenas Deus pode fazê-lo. E o sinal que ele dá para confirmar a salvação de alguém é que o Espírito Santo habita nessa pessoa. Vemos isso acontecer na igreja primitiva em Atos 10 e 11, quando Pedro tem uma visão de um lençol de animais impuros vindos do céu. Logo em seguida, Pedro é instruído a ir à casa de um crente gentio, prega para ele e seus familiares, e o Espírito Santo desce sobre eles. Quando Pedro retorna a Jerusalém, enfrenta a oposição e crítica dos crentes judeus, porque esteve com os gentios incircuncisos. Em sua defesa, Pedro lhes conta que o Espírito Santo desceu sobre os gentios. Atos 11, 18 relata: ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Havia tanta reverência pelo Espírito Santo naquela época que, mesmo aquilo indo contra todas as suas normas culturais e crenças profundamente arraigadas, eles não podiam chamar de impuro o que Deus considerara puro. Temos de ser extremamente cuidadosos para não tomar o lugar do Espírito Santo em nome do discernimento ou da sabedoria. Pode ter certeza de que Deus não deixará passar em branco a difamação feita a seus filhos. Tenho 7 filhos agora. Consegue imaginar quão absurdo seria para mim se 6 deles se unissem e decidissem excomungar da família um dos irmãos? Não importa quantas discussões ou discórdias existam entre os meus filhos, eles sempre serão da família porque possuem o mesmo DNA. Com demasiada frequência, transformamos a doutrina no ponto crucial de nossas avaliações de outros crentes, acima da presença do Espírito Santo. Tenho consciência de que já fiz isso. Se você está disposto a deixar a presença do Espírito ter precedência sobre o alinhamento teológico exato em questões secundárias, creio que encontrará uma bela família de crentes muito mais diversa, porque é a família que Deus criou, não a que você escolheu. O verdadeiro pródigo. Uma forma de considerar o conceito de unidade é imaginar que Deus está chamando todos nós a nos juntarmos a Ele à mesa para a refeição. Depois de toda mágoa, rebeldia, dúvidas e lutas, a Bíblia termina com um retrato do povo de Deus se reunindo a Ele para um banquete de casamento. Mesmo agora, a mesa está aberta e a obra de Deus neste mundo consiste em nos levar a sentar e comer. Na parábola de Jesus sobre o filho pródigo, um dos filhos foge para gastar a sua parte na herança, enquanto o outro filho permanece em casa com o pai. Quando o jovem pródigo volta para casa envergonhado, o pai corre para abraçá-lo e acolhê-lo novamente na família. Enquanto o irmão mais velho fica descontente e se recusa a juntar-se à festa que o pai organiza para celebrar a volta do filho. Tendemos a nos concentrar nos filhos nessa história, mas deveríamos perguntar: qual é a meta do pai para cada um dos filhos? Fazer com que se sentem com ele à mesa. A que cada um dos filhos resista de seu próprio jeito a sentar-se para a refeição familiar. Por que a mesa? É um local de celebração, um local de relacionamento, um local de cura, de reciprocidade, de igualdade, graça, bênção. Os dois filhos são convidados a se juntar ao pai à mesa, não em uma sala de aula, não em um templo. O que o pai buscava não era educação ou ritual, ele estava atrás de relacionamento. Não se tratava do que eles poderiam oferecer, tratava-se deles. Uma versão de imaturidade e uma fonte de desunião é fugir do pai para ir atrás das próprias paixões. Quando conseguimos superar a loucura que nos leva a um país distante em busca de prazer, relevância ou autonomia, podemos deixar de lado toda a vergonha e voltar ao Pai exatamente como somos. Podemos parar de tentar viver luxuosamente ou de ganhar fama. Podemos parar de fugir do relacionamento que, no fundo, sabemos ser o mais puro e mais significativo que jamais experimentamos. O Pai está chamando. Venha para casa, sente-se comigo à mesa. É tempo de celebrar. Mas a outra versão de imaturidade e fonte de desunião é ficar como o irmão mais velho religioso, que se recusou a participar da festa porque o irmão mais novo havia pecado. Quando conseguimos liberar a nossa indignação porque o pródigo retornou e parar de exigir punição ou alguma contribuição positiva de nossos irmãos ou irmãs que erraram, podemos deixar de lado nossa hipocrisia e retornar ao Pai exatamente como somos. Nesses momentos, sabemos que nós e todos os nossos irmãos temos lugar à mesa. Não há ninguém que desejamos ver excluído. Reconhecemos que a mesa foi feita para isso. Abandonamos o desejo de celebrar realizações e, em vez disso, ansiamos por celebrar pessoas. E nosso amor por elas nos leva primeiro a aceitar o convite do Pai para nos juntarmos à mesa e depois a ficar ao lado dele quando convida o filho pródigo para o banquete. O Pai está chamando, venha para casa, sente-se comigo à mesa, é tempo de celebrar. Independentemente de seus pecados passados ou atuais, você é convidado à mesa de Deus. Mas comer significa celebrar. E na verdade, o banquete é uma celebração, porque todos estão à mesa outra vez. Você não é convidado a celebrar apenas você mesmo ou apenas seus favoritos. O banquete decorre da alegria do Pai. Você é convidado a compartilhar dessa alegria. É a alegria dele que se deve à reunião de todos os filhos, inclusive aqueles que são impuros e aqueles que quase se recusaram a ir, devido ao descontentamento com a lista de convidados. Todos têm lugar à mesa. Celebrar significa comer e beber juntos, como iguais. É mais do que um aperto de mão ou um contrato. É uma festa. A ideia é se divertirem juntos. Lembre-se de 1 João, não é conservar a precisão doutrinal que nos torna verdadeiros filhos de Deus. É se recebemos ou não o amor de Deus, se cumprimos ou não seus mandamentos, e se o amor dele flui ou não de nós para os que nos cercam. Quão diferente pareceria a igreja hoje se, em vez de ficar sussurrando fofocas, nós nos sentássemos à mesa, olhássemos nos olhos uns dos outros e desfrutássemos de nosso relacionamento celebrando? O banquete vai acontecer conosco ou sem nós. A questão é se nossa desaprovação da lista de convidados irá nos impedir de nos reunir a nossos irmãos e irmãs e nosso Pai.